Trabalhinha da VU, puta vai tomar no cu. Heavy baile nessa cor. É de conhecimento de todos que eu sou bucetuda. Você é tão imenso, sempre deixa uma bagunça. Uma poa tá revoltada que mexota é tipo a Rússia. Muita coisa nem te conto, senão tu se assusta. Ele chega dando um papo mais pra frente de astúcia. Sabe que essa buceta, ela é tipo o palumpa. Chocolate quente, suculento, ele se lambuza. Quando eu tô de quatro, ele geme igualzinho uma puta. Ele quer usar meu casaco agora, posta stories com a trimbala trovão. Se me tontear, eu já vou cair fora. Não quero saber de papo de emoção. Pé dele e amigos dele me odeiam, porque eu quebrei seu pobre coração. Foi mal novinho, mas tu é emocionado. Fica sempre na própria emoção, pô. Mesmo um papo de romance, porra, eu só quero esse pau comer. Ele não é meu namorado, mas aquele pau eu me encarrego de exercer. Ele tem língua de seda e mama meu peito como se fosse um bebê. Me come gostoso negro e gravar um filme como se fosse no BBB. Unha de fibra segurando o copão. Tarde, tesão me consome. Vou trepar contigo. Hoje é me come, some. Na base suave, querendo treta. Hoje é tudo na minha buceta. Vinho chocolate, tô pronta pra bate. Buceta gostosa, igual abacate. Pediu wi-fi, assim é sacanagem. Tapa na cara e na bunda massagem. Ela gosta quando chupa devagar o peito dela. Hoje eu ganhei VIP, a festa é na xereca dela. Ela gosta quando chupa devagar o peito dela. O foda é que ela é minha e ela sabe que eu sou dela. Thank you.